tanto me deixa só. Eu já tô me acostumando só. Mate a minha solidão, volta pro meu coração, que te espera um dia, mais um dia sem você. Se tivesse um dia a chance, iria perceber que o meu amor, meu sentimento por você é mais do que palavras. Na prática você acreditava. Eu te amo de verdade, ansiedade me devora. Eu queria só te ver, daria tudo pra saber o que você faz nessa hora. E quando a saudade invade, teu coração também chora. É assim também contigo, para de nos dar castigo. Pegue a mala e vem embora. Vem cuidar de quem te adora. Eu tenho um enorme prazer de convidar pra cantar comigo meu Play Rick Rocha. Deixa comigo, Cleiton Sanza. É paixão demais da conta, só. Te espero um dia, mais um dia sem você. Se me desse um dia a chance, iria perceber que meu amor, meu sentimento por você é mais do que palavras. Na prática você acreditava. Eu te amo de verdade, ansiedade me devora. Eu queria só te ver, daria tudo pra saber o que você faz nessa hora. E quando a saudade invade seu coração, também chora. É assim também contigo, para de nos dar castigo. Pega a mala e vem embora. Eu te amo de verdade, ansiedade me devora. Só te ver, daria tudo pra saber o que você faz nessa hora. E quando a saudade invade, teu coração também chora. É assim também contigo, para de nos dar castigo. Pega a mala e vem embora. Vem cuidar de quem te adora.